Ó, o louco pra sacar que o rap não é moda. Rap nas artérias. Vou trocar os planos. Cantar das minhas manos. O rap é música com o poder de transformar. Rap nas artérias. Rap nas artérias. Formação a toda a nação. Que a gente sente o rap e depois me fala, fala, fala. Olha as crianças, que é o futuro e esperança. Que é o futuro e esperança. Continue ouvindo o rap. Continue ouvindo o rap. Faça por amor o que tiver que ser será. Faça por amor, faça por amor o que tiver que ser será.